E aí, tu vai demorar pra comer ou... Florão? Não, já acabei de comer minha farofinha aqui. Já acabei de comer minha farofinha, então vamos começar essa porra aí. Essa coisa só sentando, mas é uma segunda edição. Nota mil. Nota foda-se. Não jogaria, odeio. E nessa nós estamos reunidos aqui para falar sobre o impacto da crítica meta na indústria dos jogos de diversão. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Lápis. Metendo a crítica e o pau. Caralho, é o match crítica, né, cara? Match. Match a crítica. O Senhor da Eternidade. Falou aí, galera. Que porra é essa, cara? Deprimidão, mano. Eu tô imitando o Chimenez nessa. Tá ligado que eu trabalho com o Fox, né? Que gravou com a gente, tipo, há bilênios atrás o episódio de Whatever. Há bilênios atrás. Tô ligado. Há bilênios atrás. Aí chegou... 115 bilênios. Aí nego sacaneia ele direto hoje porque fala assim... Não, porque tá todo mundo gravando assim... Fala aí, estamos aqui com o nosso convidado aí, o Fox, ele! E aí, galera? Tava sincero, né, cara? O Daigo! Essa buceta. É, essa buceta aí. Pronto. Esses caralhos de satanás tudo aí. É o demônio, enxofre. Satanás tequila! Enxofre, porra! O mamute! Agora da fantástica mamute base. Calma! Mamute base! Não, da cozinha da mamute base. Caralho, mamute tiquinho dessa mamute base aí, meu irmão. Vai pegar AIDS pra caralho, mano. Não, que loucura, não. Não, que coisa absurda. Que coisa absurda, não. Fala do jeito burro. É, todo mundo sabe que AIDS é aquele negócio que você pega numa quarta-feira à tarde com chupa peru, né? Pô, que isso? É, não, não, não, não, não. É muito difícil pegar AIDS chupando peru, mas é possível. Eita. É difícil. Eita. Tá sabendo demais, né? Se tiver um gengivite, não é fácil, sabia? Cara, quando tem negócio de papiru, tem que saber, né, cara? Verdade. Porra. Todo mundo sabe que só o Frota fode mais travesti que a AIDS, né? Então, beleza. E o Byron? É, galera, hoje vai vir aqui, né, como é que os joguinhos são feitos na pesquisa Vox Populi. Um monte de opinião de merda, fazendo jogo merda. Vou terminar essa introdução com uma frase de um grande ídolo meu, que além, ele é muito ilustre e também falecido. O nome dele é Steve Jobs. E ele dizia, se as pessoas soubessem o que elas querem, elas pediriam por cavalos mais rápidos. Pô, peraí, você significa que você é McFag? Ele é designer, né, cara? Então, pronto. Putz, isso é verdade, desculpa. Sim, verdade. Caralho, fica verdade. Tudo... Mal, desculpa. Eu também como barra de cereais e sou vegetariano. Depois, depois das cartinhas, então, né? E nessa semana nós vamos avaliar de 0 a 100 como de 0 a 100 a Metacritic fode de 0 a 100 os jogos. Tudo isso e muito mais de 0 a 100. Aê! 73, 82. Em poucos segundos. Rodrigo Grau e que diz bom dia, boa tarde, boa noite, galera panqueira, mestres do Black Onyx. Aqui é o Straffer de Cuiabá, Mato Grosso, de volta por aqui. Só queria dizer que sempre acreditei no poder do Onyx Negro e o retorno de vocês está sendo primoroso. Parabéns a todos os envolvidos. Sempre estive acompanhando, mas sempre acabo esquecendo de mandar um e-mail. Vocês estiveram comigo até no dia do meu casamento e como o tema do último programa era dos papais, venho aqui compartilhar que vou ser papai também da pequena Maria Clara. No mais, parabéns novamente, continuem com o trabalho foderalho de vocês, abraços, até a próxima. Um abraço pra você, pra sua esposa e pra vindoura Maria Clara, tomara que jogue muito videogame pra caralho. Pessoal, infelizmente o Satellite Rush não conseguiu atingir a sua meta no Kickstarter, mas aí como não tem que ter essa porra de meta, eles dobraram a meta e vão tentar de outras formas fazer o jogo que eles têm em mente. Já a Double Dash Studios venceu uma competição internacional, o Indies vs Game, E o Racket Boy, que foi o protótipo que eles fizeram, vai aparecer numa série de vídeos de youtubers fodões aí, inclusive o todo poderoso PewDiePie. O Racket Boy agora tá numa campanha no Indiegogo. O pessoal da Double Dash decidiu pelo Indiegogo, não pelo Kickstarter. No Indiegogo a campanha dura 60 dias, 2 meses. Tá lá, não lembro agora qual o valor que precisa. Também não lembro qual o valor do jogo, lembro que é um valor baixo. Então com esse valor baixo do jogo, você já ajuda o Racket Boy. Eu tive a oportunidade de conversar com o Lucas Tears hoje, que é o designer do jogo. Ele tava falando lá das referências que eles estão tendo agora, estão se banhando numa cachoeira de referências fantásticas. Inclusive um desses divulgadores no YouTube achou que o jogo fosse japonês, pelo jeito com que o jogo foi construído, e isso é um elogio foda pra caralho. Portanto, fica aí o Racket Boy, mais uma recomendação, mais um pedido nosso, para que cada um de vocês, cada um de nós, considere financiar o Racket Boy. É mais um jogo que eu acho que é fantástico e vale a pena, merece ver a luz do dia. Mês que vem a gente vai trazê-los aqui, setembro no Baixo Frente Soco vai ter indie saindo pelo ladrão também. Então até mais, até semana que vem, e fiquem agora com o 192º Eu Gosto das Jogas do Baixo Frente. Aquela pessoa que diz... Tem sempre lá, alguém no cosmo ajudando o cavaleiro a vencer. Que coisa tecnolouca, que viagem, não? Que doideira, que muito louco. Tem sempre uma pessoa que diz, nota de videogame não quer dizer nada, foda-se. Mas aí, sai aquele joguinho com nota 32 no Metacritic e fala, que jogo merda, não vou comprar. Duke Nukem Forever é muito merda e nunca jogou. Nunca joguei, é bom? Nosso programa hoje é pra entender como essas notas querem dizer e dizer muito para os desenvolvedores, para os publishers. Mas primeiro, o que significa pra gente? Putz, você é influenciado por notas? Mais ou menos. Porque. Mais ou menos, é. Porque assim. Eu mais ou menos, numa escala de 0 a 100, vale quanto? Mais ou menos vale um pato de bico torto. Tá. Boa. Mais ou menos 39. Eu acho que ao longo do nosso programa a gente tem que botar as nossas avaliações aleatórias, tipo. Os comentários, dá, sim. Dá que, quando o Mamute terminar de dar a sua opinião dele, você dá uma bunda pra a opinião dele, tá bom, Ainda? Tá bom. Vai lá. Então, o que eu acho que acontece comigo, assim, quando eu vejo um jogo, primeiro eu vou atrás de review de vídeo, né? Eu não vejo só review escrito, não vejo só o que alguém jogou e falou pra mim. Eu vejo, eu faço um apanhado geral. E aí, pra ver se os gráficos são bons, né, cara? Meu irmão, fundamental, gráficos, afinal de contas, Halo, o melhor jogo de todos os tempos. Damn graphics. Aí, o que eu faço? Eu olho os vídeos pra ver se o jogo parece ser bom de jogar. Se chegar no vídeo, no final do vídeo, ou do review, o que quer que seja, o cara fala, tem essa nota, aí eu tento comparar com aquilo que eu vi. E aí dizer, bom, parece bom ou não. Confesso que eu gosto de, às vezes, ver uma nota numérica, né? Nota numérica. Porque às vezes você tem um conceito, uma nota por conceito, né? A gente tem a nota igual Baixo de Soco, tipo, exato. Qual é a bunda que você dá pra esse jogo? A bunda isso. Da Carla Pérez 95. Eu quero uma das melhores que eu gostei das nossas notas foi uma afirmação do Alborguete pra esse jogo. Afirmação do Alborguete. Caralho, não lembro dessa, não. Quando é isso? Não lembro dessa. A gente também não lembra, cara, mas acho que foi uma... Você acha que a gente lembra alguma merda aqui? A gente não lembra de nada. Porra. Cara. Mas vai lá. Aí, gente, olha só, desculpa, a gente não vai gravar programa repetido, cara. Aí, a gente já gravou. Vai ser épico, vai ser. Não. Já gravou mais ou menos, assim, já gravou. A gente escuta assim, o nome e trecho, dá. Trechos de programa. É tipo piada do Chaves, entendeu? Que eles contam a mesma piada 10 vezes, só que em outro contexto. A gente vai fazer isso ainda. E o que acontece é isso, acaba fazendo uma mistura do que eu vi com o que eu espero e com a fé que eu deposito naquele jogo. Então vamos supor, vi um jogo que aparentemente ia ser bom pra caralho, mas foi uma merda. Né, o sei lá, Castlevania Lords of Shadows 2. Fiquei com uma expectativa, não sei o que. Chegou o nego e falou, uma merda. Eu falo, porra, não pode ser. Aí eu vou ver. Aí fala, ah, é uma merda por conta disso, daquilo, daquilo outro. Aí, no final, esse jogo vale 7.2. Aí tu fica, 7.2. Mas aí tu olha o jogo, putz, de repente ele vale um 8 em tal aspecto, etc. Então, mas de repente vale 6 em outro. Então, tipo assim, eu não me fio tanto por nota, mas eu gosto de ter uma nota que eu acho que a nota cristaliza mais facilmente que o que a gente tá pensando. Tem um critério mais objetivo. Eu gostei. Ele é um objetivo, sabe? Hã? Mas vamos pegar assim, se você vai dar uma nota, já vamos começar a destrinchar essa ideia aqui. Você vai dar uma nota pro jogo. Uma nota. Você não tá avaliando diversão, você não tá avaliando graça, você não tá avaliando som. O jogo como todo. Uma nota. Então o jogo, ele pode ter... se diversão fosse um critério, a nota fosse 100. E... Desgraça fosse uma merda. Se fosse critério e fosse 0, a nota ia ser 50. E você ia falar... Tu quase errou essa média aí, meu filho. Ih, olha só. Ninguém aqui é matemático, porra. É, não, só engenheiro só. Mas olha só. A parada é a seguinte, cara. A gente, sobretudo a gente, nossa geração, leva muito pra esse lado, porque cresceu com as revistas, e sempre tinha essa análise, não orgânica, mas essa análise carnaval, sabe qual é? Gráficos, radical, som, jogabilidade, sei lá, um monte de critério aleatório que tinha. Que até pode ser interessante. Uma média. Se são os critérios que você tá interessado. Às vezes o cara tá interessado em saber se o jogo tem uma jogabilidade divertida. Isso. E não que é damn graphics. Damn graphics. E tem gente que fala, cara, se esse jogo não for o gráfico mais gozante da história, cago e enterro. Porque claro. Por exemplo, se a gente chegar hoje pro Arthur, pro Ludobardo, perguntar, cara, se você fosse dar uma nota número pro jogo, como é que você ia colocar os critérios? Primeiro, ele ia bugar. Não, ele primeiro ia bugar. Primeiro caraca! Caraca! Aí, como assim, número? Não! É uma experiência! Uou! Mas aí, você convencer ele. Ele ia inventar os critérios que, tipo... A maior nota dele ia ser narrativa. A nota que quer pesar mais ia ser narrativa. Tipo isso, não, ele é um cara de roteiro, entendeu? Mas ele tem um ponto aí, porque, tipo, o ato de você colocar nota em uma coisa, tipo, em uma review, é basicamente você colocar objetividade numa coisa que não é objetiva. Não é objetiva, exatamente. Não. Pior, você faz uma abordagem um pouco tendenciosa, porque você faz um recorte fragmentado, né, a partir dos aspectos que você selecionou como importante pra analisar um jogo, mas no final você faz uma média. Que, assim, suplanta totalmente as individualidades de cada parte dessas, né? Isso. Sim, e tipo, tem algumas coisas que você não dá fucks. Eu, por exemplo, tipo, o jogo pode ser um pentelho numa tela, tipo, gráfico zero, e eu achar o jogo foda. São jogos do Wario, né? Tipo, um pentelho na tela e arranca. E os caras, tipo, pra fazer review, principalmente as reviews de críticos profissionais, né? Que o cara é obrigado a levar isso em consideração. Tem gente que não dá um fuck pro som do jogo, por exemplo. Não, mas isso faz um pouco de sentido, cara, nos games também, apesar de eu não ligar pra review, tá? Mas eu acho que faz sentido também, porque são partes tratadas, vamos dizer assim, vocês que são engenheiros, por engenheiros diferentes, né? Vamos dizer assim, a parte de jogabilidade, cara, normalmente é uma equipe só que faz a parte de gráfico, som, jogabilidade, e, cara, são partes realmente separadas que depois se juntam pra formar um produto. Tudo bem que se você for um cara ridículo, só vai olhar a média no final, mas se você, por exemplo, olhar um review bem feito, bem escrito, com uma pessoa com senso, você olhar essas partes isoladas, você pode olhar onde os caras acertam. A polícia do cara acertaram mais ou deram um pouco de mole, mas que no final você jogando todo, essas partes podem recompensar e equilibrar o produto no geral, entendeu? Concordo com você, pai. Só que você está numa geração hoje em dia que se você escreve 3 parágrafos, o cara vai falar. O e-mail, o conteúdo do e-mail tem que estar no título. Exato. O que é e-mail, né? E-mail é uma coisa de gente velha. Não, o conteúdo da fucking headliners. A ideia. O cara quer saber uma nota porque ele não quer ler nada. Ele quer saber, isso é bom ou ruim? É, ele não, só o cara desce lá no final, o cara desce lá no final, olha a nota e olha o conclusão lá, sei lá, e acabou, o cara não deu o review, entendeu? É, não, e isso traz uma parada muito imunda, né? Porque é tipo o cara pegando a opinião do crítico como se fosse a dele. O cara não quer nem se dar o trabalho de ver se é bom ou ruim. Se o cara falou que é bom, é bom. E ai do crítico se não for bom, porque se não for, vou ficar putinho. Isso é uma parada bizarra, que é você tomar como sua opinião de maioria, né? Isso é o maior fenômeno psicológico do caralho. É. A gente falou isso no episódio de Fanboys Gonna Fan Hate. É, 7-3. Fan haters gonna fan hate. É, sei lá. É, porque, por exemplo, suponha que tem o Metacritic dos refrigerantes. Aí tem lá Coca-Cola disparado ganhando da Pepsi, por exemplo. E, mas aí tu é o cara que gosta mais de Pepsi. Então fala, porra, não, eu sou, na verdade. Representado pela minoria. Suponha, né? Aí, eu sou oprimido, então. É, tu é oprimido. Então, eu tô esperando. Eu sou oprimido porque eu prefiro Pepsi. Tá esperando. Tá esperando. Meus direitos. Metacritic do Dolly. Metacritic do Dolly. Dolly é o caralho. Sendo a escola e não se fala mais nisso. É, Guaraná tá aí. 7-Up. Você, na verdade, está representado pela minoria. Então, como é que esse Metacritic se comporta pra você, entendeu? Ah, amanhã, sei lá, qualquer coisa lá. The Witcher é muito melhor que Bloodborne. Ah, mas se a maioria acha o Witcher melhor, será que eu não vou achar Bloodborne melhor, já que eu sou, tipo, uma minoria do caralho? Tipo, ah, eu sou botafoguense e metade do Rio de Janeiro é Flamengo. Ah, será que... Entendeu? Chegamos numa coisa até que legal. Eu acho legal se você falou sobre times, por exemplo. Cara, a maioria da galera é flamenguista ou é católico porque ele quer ficar com a maioria e quer ser aceito. O cara que, sim, às vezes, olha o review. Sério. O contexto desse podcast aqui tem três botafoguenses e um flamenguista. Cadê a maioria agora? Não, beleza. Aqui tem pessoas de bem, pessoas de bom gosto. Eu acho que Porque time é de berço, entendeu? Mas beleza, o que acontece, cara? O que acontece? Eu acho que. Cara, eu não leio review no geral. Eu não leio review, eu acho que pra mim não é válido no meu atual estado de maturidade. Porque simplesmente, cara, review é feito como você disse, vocês disseram por um cara. É o fulano que tá avaliando. Cara, fulano tem os critérios dele, tem o peso dele, não tem meu peso ali. Nenhum cara pode avaliar por mim os meus próprios gostos, as minhas próprias coisas, entendeu? Então você tem que chegar e ser honesto com você mesmo e falar, cara, foda-se que o nego falou que esse jogo é uma merda. Eu achei maneiro. Beleza, foda-se. Tem vários jogos que, às vezes, um item, pra você, que às vezes uma pessoa não liga tanto, mas pra você cria um item, isso aqui é tão legal pra você, e o jogo vai ser incrível. Deixa eu dar um exemplo muito básico, assim, um jogo chamado Gauntlet. Saiu agora de novo, né? Isso, mas a versão clássica, principalmente a do Mega Drive, é uma das melhores trilhas sonoras de um jogo que pode ser sério. O Pyron, ele tem que dar um jeito em... Mega Drive. Não, é um exemplo. Uma trilha sonora de algum jogo do Mega Drive, moleque, ele não participa. Não, sério. Não, faz um texto aqui, tendo ouvido vocês também. Não, sério. Não é de uma pilha, cara. Tá te zoando, cara. Não, isso é bom vocês verem isso. Por exemplo, pega a versão do arcade, que não tem música, a música é bem básica, e pega do Mega Drive. É só pela música. Foda-se. Uhum. Joguei jogo loop infinito, porque a música é muito foda. Foda-se o resto, entendeu? Então não depende. Tem um exemplo muito bom que é a respeito de como eu não consigo dar uma nota geral que representa o que eu sinto pelo jogo. Tudo é bom, um jogo que tu não sabe que eu gosto pra caralho, mas se eu fosse pegar todos os aspectos bons do jogo, fosse ele dar um jogo bosta. E qualquer review decente deveria dar uma nota bosta pra ele, porque ele é uma bosta de todos os quesitos, exceto narrativo. Bosta, sério? Pô? É uma coisa boa. Ele é uma... Não, mentira, a trilha sonora dele é razoável. Outra coisa, ele é imitação da história da Cristiane Torlone, aquela atriz lá. Quando minha sogra contou, fiquei bolado. Falei, caralho, o Tio Demon nem isso é original, mané. Legends of Torlone. Journey? O que nota é da Journey, cara? Sua fita. Journey, o jogo que é super curto, não vale a pena o seu dinheiro, papapá. O cara, jogo não sei o quê, não tem... Tá. Suponha que nós todos aqui escrevemos reviews pro Baixo Freio Soco toda semana. Uhum. Tá? Aí, beleza, critérios objetivos. Pô, tá aí, uma ótima ideia isso aí, hein? É uma ótima ideia que há 5 anos que não foi planejado. Já foi planejado várias vezes e nunca saiu. Suponha que isso acontece, tá? Aí a gente toda semana escreve. Aí beleza. Aí vamos estabelecer critérios objetivos. A gente dá nota de 0 a 10. Porra, o meu 10 significa uma coisa diferente do 10 do Ninja Inimigo, do 10 do Dagger, do Senhor Eternidade, do Mamute, do Pyron, do Caralepado, do Killerazzo e todo mundo. Aí o que vai pra um site tipo Metacritic é nota do baixo frente soco, 10. Aí suponha que, por exemplo, eu fiz o review do Kingdom Hearts e o Ninja Inimigo fez o review do Final Fantasy Tactics. Caralho, se fosse eu peço, seriam dois jogos nota 10. Mas do jeito que é, vai ser, sei lá, um jogo 8 e outro 7,5, ou um 7,5, entendeu? Então, entendi. O que vai pro um agregador é tipo, este site, fulano, deu nota 8 pra esse cara aí. Motivo pelo qual, inclusive, muitos sites aqui brasileiros, os americanos eu não acompanho tanto, pararam de dar nota em número. Sim. Porque, tipo, Omelete, eu sei que o Omelete parou. Porque chegou uma hora que falaram assim: ah, tipo, ai, vocês deram uma nota 5 pra Inception, ou deram nota 3 pra Inception e 5 pro Sabor da Melancia. Aí você ia lá olhar, tipo, o Inception tinha sido aquele maluco lá de óculos que é chato pra caralho, e o Sabor da Melancia tinha sido o Érico Borgo, que é mó. Que é mó boy foda. O Grande Filho se fudeu com coisa dessa também, que ele deu, sei lá, 10 pro Wolverine 2. Nossa! E deu, tipo, pro Batman, eu acho, e deu 8 ou 7, deu Rapadura. Ah, rapadura. Teste, tá. Não, se vem um fera e dá 10 pra Wolverine 2, ele tá trolando foda, e merece. Mas, peraí, Jurandir Filho não é aquele cara do 99 vidas? Sim. Também. Também. Mas sabe por quê? Tem isso também, cara. Eu lembro até hoje que aquele site Melhores do Mundo, né, eu até hoje sacaneia que o maluco deu nota 11 pra X-Men 3. Nossa. O maluco falou que chorou no filme. Falou, esse é o melhor filme da minha vida, nota 11. Chorou mesmo, né? Chorou de ruim, né? Jesus. Não, não é possível. Não, isso só pode ser troll, pera. Recentemente, esse filme é mais pura merda. Vale muito mais, na minha opinião, você acompanhar aquela opinião específica de alguém que você confia. Por exemplo, o Tengu escreve sobre jogos. Ah, a opinião do Tengu, eu, por mais que às vezes não goste dos mesmos jogos que ele, eu gosto da opinião dele. Então eu vou ver e tipo, ah, é um jogo de date sim japonês maluco do Vita. Tá, eu não vou jogar porque eu não gosto desse tipo de jogo. Mas é, sei lá, o Soul Sacrifice, se ele falou que gostou, eu falei, não, vou colocar aqui na minha lista, vou jogar Soul Sacrifice porque o Tengu achou maneiro e papapá. Entendeu? Esse tipo de coisa, não é tipo, eu gosto das reviews do IGN. Sim, e por você acompanhar o cara, você já sabe o que ele quer dizer. Até que ele dá uma nota, sei lá, 7, mas fala, pô, esse cara deu 7 pra esse jogo, eu conheci ele, pô, esse jogo aqui é interessante. Sabe o viés da pessoa, às vezes, se a pessoa é meio enviesada pra uma coisa ou outra? É. Por exemplo, o ideal seria se a gente conseguisse separar, sei lá, em 3 notas, assim. Se você é um cara que gosta de narrativa e história acima de tudo, esse jogo pra você é nota 9,5. Se você é um cara que se preocupa com jogabilidade, gráficos, esse jogo pra você é um jogo nota 7. Agora, se você é um cara que quer ação, tiro, porrada e bomba, esse jogo pra você é nota 1,5. É, mas por exemplo, isso pegando os critérios mais badalados, né? Porque tem jogos que não exigem necessariamente os mesmos critérios. Exato. Se você for pegar um jogo tipo o PT lá do PlayStation 4. Ai, esse é um jogo que você não pode ter os mesmos critérios, cara. Você tem que ter, sei lá, fator susto. Fator de desprendimento de tempo, sabe? Você tem que ter outras coisas que analisam o desprendimento de tempo. É, porque é um jogo que você não pode não conseguir zerar, porque o final é tão críptico que você pode ficar gastando horas sem conseguir zerar o jogo, sabe? E por aí vai. Eu tô pensando aqui, muito uma parada, eu acho que o Daigo vai concordar comigo, que talvez não concorde, mas tipo, provavelmente passou por isso em algum momento, que é, cara, Musou. Ai, meu Deus. É o jogo mais. Que ninguém mais. Ó, você, ó, lava sua boca pra falar de Musou, hein? Olha aí. Agora é dois. Cara, eu sei o que você vai falar. Mas adora falar assim: esse jogo é uma merda. Esse jogo se repete, esse jogo aqui você fica matando personagem, porra, não acaba nunca. E aí um cara que já jogou Musou, tipo, uma ou duas vezes, vai falar: cara, mas é exatamente esse o propósito do jogo. É o cara que pega e fala: achei esse Final Fantasy uma merda, você tem que esperar 10 segundos pra atacar. Exato. Você entra em batalha todo segundo. É assim que funciona a porra dos gêneros. É sobre pessoas que gostam de repetição. São pessoas que ouvem música eletrônica que é só uma batida que se repete. O Mamute e o Inimigo gravaram aqui em casa o programa de revistas de videogame no final do ano. Uhum. E aí a gente, no meio do programa, pegou pra ler uma discussão entre o leitor e o editor da revista Gamers Book. que era o moleque de Goiânia falando que, ai, vocês babam ovo de Final Fantasy quando Ocarina of Time é muito melhor. Eu lembro. Lembra? E o editor, que era o baba ovo de Final Fantasy, começou a falar, primeiro, que Final Fantasy em seus 6 jogos já vendeu os Rumbles milhões de cópias. Cara, média... foi a pior discussão que eu já vi no Rumble. É, eu queria o Comandante Cobra naquela discussão. Ele ia interpretar maneiro, ia ficar muito foda. E aí, era o cara falando, enquanto Ocarina of Time vendeu, sei lá, Hellis 4 milhões, e somando a série toda de Zelda, que tem apenas 4 jogos, bababá, enquanto Final Fantasy já tem quase 8 jogos, já que o 8 vai sair ano que vem. Quase 8. Então assim, cara, o cara era o editor da revista, da editora Scala, ele tava... cuspindo, sei lá, cocô pela boca. O cara, é uma coisa que a gente gosta de falar, o cara era um formador de opinião. Ele manda cocôs. É. Ah, mas isso não, é, mas isso essa, é esse tipo de esse tipo de mídia, de revista, revista de videogame antiga, é que mudou muito muito da geração que a gente tem aí, merda. Verdade. Várias coisas que eram erradas e jogamos aqui pelas pessoas, né, fomentando guerrinha e tal, entendeu? Ah, mas vamos mesmo, né, Pairão? Se não fosse isso, talvez fosse ser outras brincadeiras. Porque a mediocridade, ela impera. Não, beleza, faz parte. Sabe qual é o lance? Você tá muito pessimista, Mamute. Sabe o que eu falei desse negócio da Gamers Book? Porque uma técnica que o pessoal usa hoje em dia pra aparecer é o seguinte. Suponha que... Ah, o Duke Nukem lá tá com nota 2,5, né? 25, sei lá, no Metacritic. Aí suponha que eu sou... O jogo não é tão ruim assim também. É, não sei, mas assim... Não, não é. É um shooter muito genérico e simples. Suponha... Suponha que a gente vai fazer um review nosso do Duke Nukem Forever do Baixo Frente Soco, tá? Aí cai na minha mão. Aí eu falo, já sei. Vou dar nota 95 pro Duke Nukem Forever. Aí, sabe o que vai acontecer? O Metacritic, quando você expande as notas, vem tipo, as notas favoráveis primeiro, e aí depois as médias, depois as ruins. Num jogo merda desses, que, ou enfim, um jogo que recebe muita nota ruim desses, a nota que te deu um monotão, o cara que deu 95 pro jogo que é 25, vai aparecer lá no topo. Né? É? Uhum. Então assim, vai chamar uma galera pro site, vai ganhar clique e isso, fala, vai virar um site que deu nota boa pro Duke Nukem Forever. É, não, vai virar o site. E o povo vai querer ver por quê. E você apareceu no topo do Metacritic, o tanto de clique que isso vai te dar, pra site que é financiado por propaganda, por exemplo, faz uma diferença. Pra site que não tem porra nenhuma, se 3 caras chegaram lá clicando pra ver o teu review do Duke Nukem Forever, mesmo que nunca mais eles entrem depois, faz uma diferença. E isso acaba enviesando várias dessas coisas. Em 2012, se não me engano, saiu o New Vegas, né, o Fallout. 2012, sim. 13, 11, um ano desses aí. A Bethesda, que é a dona dos direitos, etc., terceirizou o desenvolvimento com a Obsidian. Não sei se foi o primeiro da Fallout da Obsidian, não sei. Mas a Obsidian que desenvolveu, e aí a Bethesda fez um acordo com os caras da Obsidian. Se vocês ganhassem um Metacritic 85 ou mais, 8,5 pra cima, vocês vão ganhar um bônus de $1 milhão pra equipe. A equipe do Obsidian tinha lá um X pessoas, de modo que, em média, cada um ia ganhar $15 mil. Caralho! $15 mil. São mais de 70 pessoas, ia dar $15 mil pra cada um. $15 mil de 2012, 2013. Assumindo que ele fosse atendido igualmente, que eu duvido, mas. Mas assim, suponha, né? Mas, senhor de eternidade, chuta quanto que foi a nota no Metacritic no final? Eu li o artigo, foi tipo 82, né? É, e a gente leu o artigo do Kotaku. 84. Eu não sei se hoje em dia ainda tá 84 o New Vegas, vou até procurar aqui, fui curioso. 84. Continua 84. Eles deram um prazo se mudar pra 85, hoje em dia eles ganham. Não, a gente fuda lá. Eu falei merda, o jogo é de 2010, tá? A matéria do Kotaku que nos originou é que é 2012. Mas uma pergunta, isso era em relação ao Metacritic de críticos ou do povão? O Metascore. Tem aqui Metascore. O Metascore geral. Do quadrado lá que fica um número, entendeu? Tá. Que é meio que... É a média dos dois, né? É uma média, não é uma média, é uma média ponderada. Ponderada. O Metacritic, ele não fala como é que é o algoritmo dele, também não tem que falar, não é problema dos outros, você acessa se quiser. Na verdade, pra ser sincero, eu deveria falar assim, pra ser full transparente, mas enfim. Ah, cara, mas assim... Ah, nem precisa, ele fala assim, eu sou o Metacritic, você confia em mim? Foda-se. Ah, mas é que tá, eles se marketeiam, entre aspas, como a voz do povo, né? Não, mas é pelo seguinte, os votos de usuários padrão, eu acho que a a ponderação que é feita é muito básica. É tipo, ah, esse cara chegou aqui agora, então a nota dele vai ter um peso um pouco menor que os outros, porque eu não sei quem é esse filho da puta. Ah, entendi, aqui, entendi. Tem toda uma lógica. Tem uma lógica de confiança, confiabilidade não, até, reputação. Mas faz sentido, até pra nego não trollar a parada pra zoar a nota reputação. De alguém ou aumentar violentamente a nota de alguém. Pros críticos, isso funciona, parece que melhor. Se, por exemplo, tem a nota da IGN, ela vale mais do que o filho da puta que chegou lá e deu 95. O baixo frente soco. Entendeu? O baixo frente soco. Vale mais do que dinheiro. É, o, sei lá, o Jairinho Review. É, Tangamandapio Games. Bom nome, inclusive. Bom nome. Ah, entendeu? Tem esse tipo de parada. Inclusive, quando você vai ver, esses caras mais importantes, né, por assim dizer, meio que vão aparecendo primeiro. É, então, o acordo que a galera faz, né, o Byron tava até dizendo aí que já tinha ouvido isso de outras fontes. Provavelmente foi lá no podcast, né, Byron? Você falou que... Isso. O Giliar, né, que é o cara lá da EA. Isso é uma prática muito comum hoje em dia. Em videogame, pelo que eu depois que o Ninja Inimigo apareceu com a pauta do Kotaku, eu fui olhar esses outros portais, né, que... Uhum. Assim, o Kotaku, nesse aspecto, ele é mais legal pra fazer uma matéria desse tipo, pra criticar, porque ele não dá nota. Uhum. Mas tinha matéria da IGN, que é um site que dá nota, tinha matéria daquele que é tipo IGN, mas não é game. Não, mas o que também não quer dizer tanta coisa, porque às vezes o site ele se vê obrigado no meio desse negócio do business, sim. Que dá nota. Dá nota, claro. Normal. Pode estar fora, entendeu? Da competição. Normal, mas assim, em certo nível pode ficar tipo sujo falando do mal lavado, entendeu? Exato, é o sujo falando do mal lavado. É. Mas só lembrando um pouco do Kotaku, que ele não dá nota, mas ele é um dos sites que faz a review mais arrogante que eu já vi. É tipo, você deveria jogar? Sim, deveria. Quem é você pra dizer que eu deveria jogar essa merda? Mas... É, quem é você, filho da puta? Você me conhece? Não conhece. Seu nome é Otaku com K na frente, meu irmão. Vai tomar no seu cu. Aproveita o finalzinho do nome e vai tomar no cu. É. Não, eu gosto muito do The One Video Gamer, que é o Completionist. No final ele fala, e a nota que eu dou é You should buy it. Ou então, you should beat it. You should beat it. Aí ele começa a alucinar. You should bezeros. Melhor que ele é o Pro Jared, que tipo, num jogo ruim ele fala assim, esse jogo merece duas rodinhas de segurança de 3,5 patos. What? Caraca, hein? Porra. São as notas que a gente dá aqui, né? Tipo, exato. Lá, Daigo, deu uma bunda pro jogo. Lá, a bunda da Luísa Brunet, sei lá. Assim, mas vale a gente falar também que boa parte dessa culpa aí é nossa, né, cara? Porque a gente foi criado com nota, desde a escola. Mesmo. Cara, não, desde a escola a gente é acostumado com nota. Tudo que a gente faz na vida, cara, tem uma certa nota. Review de cinema também. Existe uma diferença muito grande entre o review do filme e como o mercado encara isso e o review do jogo. Como... Não, eu sei, PH. Rapidinho. Você pega um filme do Michael Bay. O filme do Michael Bay só ganha nota baixa, cara. Só ganha nota baixa. Mas eles não... Razão. Mas eles não estão nem... Essa é a diferença, porque jogo do Call of Duty também deveria receber nota baixa, mas não recebe. Porque Call of Duty e Michael Bay é literalmente a mesma coisa. Mas o que eles veem no cinema é tipo, foda-se, o cara fez um filme merda. Vendeu? Qual é o box office desse filme? Ah, vendeu pra caralho. Então foda-se, cara. Faz Transformers 1000. A relação entre a review do jogo e o box office é muito maior do que a relação entre a review do filme e o box office, entendeu? Não, mas aí que tá. É bem, bem relativo essas coisas aí. É que nem, assim, dá pra fazer pegar esse parâmetro do Michael Bay. Mas assim, cara... Pode falar que Transformers, sei lá, é um filme que o enredo é bobo, o cara, meu irmão, mas na moral, é mais deu pra cara com robô gigante. Não, eu tô falando da história. Sim. Não, o que o Ninja Mil quer dizer é o seguinte: a relação de dependência. Não, sim, isso eu tô tentando explicar, galera, olha só. Um cara que é crítico de cinema vai olhar o filme do Michael Bay e vai falar, esse filme é merda, não tem enredo, o filme é um monte de explosão o tempo inteiro, é zoado o caralho. Mas o filme pra você que tá assistindo, que gosta de ver o robô, que né, cresceu com o Transformers, cara, é maneiro. O filme tá te entregando ali assim, pra dar maneira. Mas isso tem um lado que o Byron tá falando. Todos os críticos de cinema são um Kotaku individual ambulante, arrogantes até o cu. Exatamente, porque o que faz hoje em dia o Metacritic, o que você não gosta de review com nota, que os caras fazem, é que nem bicharia do Detran. Você pega o teu joguinho e o cara vai lá, tem multiplayer? Não. Galáxias? Não. dependência aqui. Porra, teu pneu tá careca aí, meu irmão. Teu pneu tá meio capenga aqui, hein? Porra, emissão de gases, meu irmão. Faz nego gozar com essa porra aí, se eu ficar na merda. É, detrando, hein? É assim, ó. Meu irmão, tá com dependência aqui, fode a tua nota. Eu queria saber se você realmente precisa daquilo ou não. Caso clássico, Mass Effect com multiplayer de Gears of War, meu irmão. Entendeu? Que eu tive que jogar pra poder fazer o 100% lá da... Isso! Você filho da puta! Multiplayer. Pega a nota de Metacritic pra filme. A nota média de filme, principalmente filme AAA, assim, vamos chamar, do Metacritic, é muito mais baixa, cara. É tipo muito mais baixa. Blockbuster. Vai pegar um filme blockbuster no Metacritic, você vai ver nota tipo 6, 6,5. Você vai pegar. Ninja tem essa da nota bem baixa, assim. Vamos ver Quarteto Fantástico, 27. Nossa! Filmão. Mas é difícil você achar um filme com uma nota muito baixa também, a não ser que ele seja muito merda. Quarteto Fantástico é porque, porque Metacritic de filme na boa é MDB, entendeu? É, MDB é que mede filme, não é Metacritic. Mas tem essa importância toda pra gente ver, cara. Mas exatamente. Aí a gente tem que pensar agora, e vale a pena lembrar que desenvolvedora, publisher, todas essas porras são empresas. E a gente tá falando de uma indústria que movimenta dinheiro pra caralho, e é mais dinheiro que o cinema. Então é o retorno sobre o investimento nessa galera mais perigoso do que o cinema. E que é mais... aí, que é mais pesado nisso aí, porque o jogo de videogame, bem ou mal, o filme, você gasta o quê? Vamos botar assim, saindo de casa, indo pro cinema, você vai gastar 3, no máximo 4 horas da tua vida. Pra fazer que o videogame dá um retorno de tempo muito maior. É. Então tem um lance do prazer a longo prazo que o jogo pode proporcionar ou não, que tá em jogo também. E a coisa do filme é o seguinte, longo prazo. Já fudeu nessa tua palavra de longo prazo, que é uma coisa que tá estragando a indústria. Isso é de longo prazo, quando o Nico falou, o americano botou a meta do dinheiro pelo tempo de diversão, acabou com os jogos. Não tem meta. A gente alcança a meta e quando chegar, dobra a meta. Mas olha só. Calma aí. Que traga um review de qualquer jogo. Porque é o seguinte, cara, um videogame. O filme é 1 hora, 2 horas, é o limite ali legal pra um filme. Mas isso, vamos fazer a continuação. Videogame, nego, não. Porra, o jogo tem que ter 100 horas, 80 horas, cara. Nem, porra, série de porra, HBO e, tipo, Netflix consegue te prender por tanto tempo. Então o que acontece? Um monte de plot merda. E o que acontece? O jogo fica tão grande que às vezes o jogo tem até uma mecânica legal. Mas ele não consegue te segurar por 100 horas, caralho. Entendeu? Sim. Bloodborne então, eu joguei. 120 horas. Vai se não, isso é jogo que consegue. São, né, cara? São. Isso, mas tu conta no dedo, sei lá, de uma mão, cara. Então, isso tá fudendo, porque isso realmente é um peso que conta muito. Tanto que no Metacritic tem um item lá que é tempo por hora. Tem lá quantas horas o jogo tem isso. Mas essa parada de tempo, tu vai lá naquele howlongtobeat.com também, que é bem pra isso. Inclusive. Olha só, desculpa, rapidinho. Essa parada de filme versus jogo tem um caráter importante também. O filme, você tem um espaço de tempo muito pequeno pra fazer essa mensuração. O Michael Bay, o filme é uma aposta, tá? Mas em 4 semanas, quanto é que ele rendeu? 150 milhões. Ah, tá bom. Então foi um sucesso, passa outro. Foda-se a nota dele. Não interessa a nota dele. Ele vai fazer 150 milhões. Jogo é o seguinte. Você precisa ver essa coisa da nota. E a velocidade desse ROI também, desse retorno do... Você precisa ver essa coisa do negócio, porque, por exemplo, a empresa que fez o Tomb Raider último aí, 2013, se expôs... Dynamics, né? É, da Square Enix, mas eu não lembro quem desenvolveu agora. Crystal Dynamics. Exatamente, é. Eles falaram assim, a gente vai vender 5 milhões, vamos fazer uma engine aqui só pra esse jogo e vai vender 5 milhões de cópias. Não sei se já vendeu 5 milhões de cópias agora, mas no tempo em que eles queriam vender, não vendeu, entendeu? Então o jogo tem esse detalhe. E o jogo ganhou nota alta. É, filme saiu do cinema, né? O jogo da prateleira. A gente tá falando de um mundo de negócio, né? A gente tá falando que tem investidor, acionista, stakeholder. O que que uma nota... DLC. 7. O que que uma nota 7 pode significar num cara desse? Você é uma desenvolvedora, tomou uma nota 7. Ninguém gosta de risco. Esses caras não gostam de risco. O cara não vai querer investir. E é muito dinheiro pra investir num jogo. Então o cara, num AAA, o cara não vai querer investir de novo dinheiro pra caralho num jogo que foi nota 7. Pra correr o risco de vir o crítico da IGN e falar, ah, essa coisa nova que vocês fizeram. Mas é minha culpa, mas aí vão botar, é minha culpa também, porque o cara não quer arriscar, porque o filho da puta que tá comprando o jogo não quer pagar $50 por um jogo 7. Essa que aplica também. O cara mas é, do cinema, isso é uma faca de dois gumes. Porque, então, tipo, mas Não, mas o cinema, qual a diferença do cinema? O cinema, o filme pode ser merda, eu vou gastar lá, o americano, $5 por ingresso. Eu vou vir lá no cinema, vou me divertir ou não, $5 é um valor que eu consigo arriscar. Às vezes, com um garoto ou um pai, $50 já tá andando com pouca grana assim. O cara viu, porra, 7, tem um joguinho aqui pra 10. Pô, nota 10. Então, de 7, vou pegar o de 10, entendeu? Mas e isso que é o problema, porque vira um ciclo. Porque o cara quer ganhar mais nota, mais Metacritic, botando gráfico foda, várias features inflamando o jogo, e a mecânica principal, não dá tempo pro cara desenvolver o jogo, não fica vendo tão bom. Aí. E em vez de fazerem preços, ah, fazer um jogo com preço mais acessível, sabe, $20, então o cara, um jogo de $20 é um jogo que não é tão exigente em relação às features. É. Se fazer um jogo mais simples, mais rápido e vender aquele jogo. Mas existe, preço, por exemplo. Isso, mas eu não quero ver isso. Eu só quero botar preço cheio. Porra, aquele jogo lá do Lollipop Chainsaw, um jogo de 5 horas fazer legal. Não, um jogo maneiro até, mas não. Eu gosto. É um jogo maneiro, mas tem que vender $60. Jogo de 40, aquele é jogo de $40, vai de 60. Exatamente. É. Então, o preço médio do cinema nos Estados Unidos é $8, o jogo é 60. Então é 7 vezes mais. 7 filmes que você vai ver no cinema é um jogo. Você vê o filme do mês inteiro e é só 3 vezes dinheiro. E outra coisa, filme tá passando 5, 6, né? Por mini temporadazinha, né? De filme, de cinema. Tipo, no verão vai ter 8 filmes, então tipo $60. Num verão sai, sei lá, 15 jogos. E deve ter promoção também, esse cinema. Aí, gente, deve ter promoção. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô olhando agora o Metacritic aqui, e eu notei uma parada que a gente não falou ainda, que parece ser importante. Sobretudo, na verdade, com videogame só, porque com cinema não tem isso. Mas a gente tem. Ele mostra um review por plataforma também. Eles não botam um review, tipo, o grosso do jogo em todo, pegando todas as plataformas possíveis. Ele vai olhando por plataforma. Mas tem o Metascore, entendeu? Pô, mas Metascore, por exemplo, eu peguei. Ah, mas é por plataforma, você quer dizer, sim, tem razão. É, exatamente, verdade. Call of Duty Ghosts, que foi um jogo que eu lembro que na época não fez muito barulho. E é aí fantasma, né, cara? Aí... É, pô, fantasma é foda. É. Aí tô vendo, PC foi 68, PlayStation 3, 71, PlayStation 4, 78, Wii U, 69. Wii U? Wii U, 73 no Xbox 360. Tudo bem, tá nivelando, mas de qualquer forma tem valores que oscilam um pouquinho. E isso pode ter um peso. As pessoas, acho que elas não olham em todas as plataformas. Tudo bem, que ela vai olhar pra plataforma que ela quer comprar, mas isso também pode estar um pouco atravessado por outros critérios. Até porque quem comprou o Call of Duty até o anterior, provavelmente comprou o Ghost também, independente do valor do peru aí, da nota aí do Gol seu do cachorro? Aqui, ó. Ultra Street Fighter 4, PS4, Metascore 71. Ultra Street Fighter 4, PC 82. Porra, onde? Tudo bem que você tem mod pra caralho, você tem uma porrada de coisa no PC, mas de qualquer forma. Você pode chegar com a Chun-Li pelada, pronto, 10 de 10. Crer. É, exatamente. Mas de qualquer forma é uma diferença bastante grande, né? 11 pontos. Cara, por exemplo, quer ver o jogo? O binário também. A de PC jogar online melhor também. Jogar lá para o gráfico, com certeza, é melhor também, etc. Por exemplo, um joguinho que eu até gosto, um jogo bem maneiro que passou batido, Binário Domain. Um jogo bem divertido, plot é engraçado, tem umas tiradas bem legais, e pô, é bem maneiro de destruir robôs, principalmente na versão de PlayStation 3 aí e PC. Cara, o jogo, por nota do usuário, tá com 81, nota boa, e a nota Metacritic dele, Metacritic é 70 pelos críticos, entendeu? Então... Tem casos assim, tem casos que é tipo, por exemplo, aí eu não sei dar um exemplo de jogo agora de cabeça, mas Arrested Development, na época, aquela série da Fox que voltou no Netflix. Sim. Meu irmão, o público adorava aquela porra, mas eram 5 pessoas. Quer dizer, a crítica adorava aquela porra, mas eram 5 críticos. E o público, tipo, cara, essa série aí não vou ver, não. Tipo, cara, era uma merda. Não. Firefly, cara. Firefly. Vamos pensar assim, eu sou um pai e eu quero comprar um jogo. Você é um pai. Vamos lá. Eu quero comprar um jogo. Puxa agora. Ah, sim. Já é tarde pra ir pro México, cara. Tá. Eu sou um pai e eu quero comprar um jogo pro meu filho que. E eu não entendo nada de videogame. Eu olho o Metacritic aqui que fala, porra, esse jogo aqui, Journey 92, porra, ele vai se amarrar. Meu filho, de 10 anos, grande chance de pegar essa porra desse jogo e ficar olhando. What the fuck? What the fuck esse jogo, pai? Que porra é essa? O que eu faço nessa merda, pai? Como é que eu mato os outros? Journey é um bom exemplo disso que a gente tava falando. O Metacritic é 92, fera. Mas o de usuário é 84. 88. Mas... já tem essa diferençazinha. A crítica do Journey é muito melhor do que a nota. Muito melhor, não. É razoavelmente melhor do que a nota de usuário. Mas é porque o Journey ele é meio pretencioso artsy. Ele é tipo um filme cult da vida. É, assim, crítico tipo, se amarra. Ele é tipo um fixo eco, né? Ele é um fixo eco. Você quer um exemplo? Elefante, sei lá. Você quer um exemplo que o Metascore é muito maior que o User Score? Mass Effect 3. É? Sério? É. Mas sentido, Mass porque Effect. A parada do final, né? Aham. A galera deve ter metido pau mesmo. É verdade. Ele é 89 de pra PC. Aí. Ele é 8,9 e 5,3. Metascore é 8,9 e o User Score é 5,3. Mas isso aí se chama suborno de crítico. Você acha? Por quê? Suborno. Eu acho o jogo muito bom. Não. O jogo pode ser bom. O jogo pode ser bom. Mas vocês acham que não existe suborno de crítico? Vocês acham que isso é uma... Não, claro que é conspiração? Não, mas sabe o que eu acho? Não, sabe o que eu acho? O cara com Doritos e o Mountain Dew, né? Falando, sei lá... Não, Doritos... Skid, olha, porra! Deixa eu só fazer um comentário sobre Mass Effect 3 no Metacritic. O que o Senhor da Eternidade levanta faz até um sentido quando você analisa uma disparidade bizarra como essa. Olha, existem 23 críticas de críticos, de veículos de mídia. Dessas 23 críticas, 23 são críticas positivas. Ok. Não, de 100%. 100% das críticas são positivas. No User Reviews, você tem 680 críticas positivas, 308 críticas mais ou menos e 1.100 críticas negativas. 1.100. De 50% do total. Mas isso é o quê? Isso é a galera que jogou na época e que ficou frustradaço. Poder em 2005, comprando aquela ideia de que cada um vai ter um final diferente. Yes, eu acredito, eu acho que realmente programadores conseguem fazer isso. E aí tomou no rabinho. Vamos botar de novo aqui. Call of Duty Black Ops 2. Metascore 83. User Score 47. Uhum. Número de reviews positivas de críticos. Você tá me convencendo, cara. 67 skills positivas, 6 misturadas, né? 6 no meio do caminho. Misturadas. 0 negativas. Zero negativas. Zero. Não, não. Isso... porque o cara joga Call of Duty tá ocupado jogando online e não vai lá votar, cara. Tem razão. Entendeu? Calma, galera. Usuário, 282 positivas, 199 no meio do caminho e 410 negativas. Você sabe qual é o lance também, cara? É a parada do expectativa versus o resultado final. Pra crítico, espera-se que isso vai ser uma coisa que o cara não vai, tipo, com expectativas altas. A maturidade do crítico vai ser maior. Deveria ser. Não sei Deveria se ser. É. Não sei se é o caso. Pra cinema, com certeza é, porque... Cara, eu acho simplesmente impossível que um crítico não dê uma parada negativa de falar assim, cara, esse jogo, porra, é a mesma merda que eu joguei 20 vezes, só que numa roupagem diferente, mesmo assim nem muito. Só um segundinho, rapidinho. Antes que eu me esqueça disso, que eu queria falar lá atrás, eu esqueci. Isso Momento Mestre Splinter! Momento Mestre Splinter. Isso que você falou, Senhor da Eternidade, é exatamente a crítica que as pessoas fazem pra porra do Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever é um Call of Duty? Eu sei! Foi exatamente o que eu falei. Eu prefiro Duke Nukem do que Halo. Ele é um jogo de tiro medíocre, assim como Halo, assim como Call of Duty, assim como a puta que te pariu. E todo mundo. A diferença é que o Call of Duty e o Halo, a gente já sabia que eles iam continuar sendo a mesma merda até 2025. Agora, o Duke Nukem não, a gente esperava que ele fosse ser o Messias, e ele foi só uma. Nesses jogos de esporte, essa coisa do histórico do jogo já é mais levada em conta. A galera que faz crítica de jogo de esporte leva. Tipo, vai pegar uma review de FIFA 15. Sempre tem lá o cara falando, não tem quase porra nenhuma de diferença, tipo, atualização de elenco em relação ao 14, e o Shields baixar o demo e jogar só isso. Porque já tem Barcelona e Real Madrid no demo, tá bom. Quando o FIFA 10 sair... Ou foi anunciado, eu tive vontade de jogar. Porque tinha aquele lance da câmera que atrás do cara ia tremendo. Eu falei, pô, isso é maneiro. FIFA 10 foi quando teve a virada do FIFA. Foi quando o FIFA exatamente. A posição do Ninja Eleven. E isso me chamou, cara. Chamou muita eu atenção. Eu achei que o Pivoto ia falar que a história de jogar FIFA é tipo batendo o Goku pra caralho. Eu lembro que quando eu ganhei o FIFA 10, no primeiro dia, a primeira vez que eu joguei FIFA moderno, eu fui jogar com o Goku e ganhei ele de 5-0. Mas tudo bem. Ele não tá aqui pra se defender. Mas a parada do FIFA 10 é legal, que ele lembrou a parada do FIFA 10, porque quando saiu o FIFA 10, o Peter Moore, cara da EA Sports na época, ele falou que o FIFA 10 tinha que conseguir um Metacritic de 90. No mínimo. É, senão tava errado. E aí até conseguiu o Metascore do FIFA 10, acabei de olhar aqui, é 91 hoje. Não deve ter mudado tanto ao longo do tempo. Mas o user score dele é 7.4. Uhum. Então, assim, como ele não conseguiu o 90 pros usuários, que aparentemente é o que importa, depois ele até mudou de discurso. Ele falou que essa parada de Metacritic, que falou, né, essa mania de Metacritic é meio... É, agora não ah, quero. Essa... Ah, agora eu já comi, não sei o quê. Tem essa relação também do tipo de jogo, quem faz a crítica desse tipo de jogo. Então ali, o fato é que o Metacritic, ele não tem culpa de estar sendo usado pra esse tipo de parada, e nem necessariamente ser usado pra esse tipo de coisa é um problema. Ah, e não só isso, né, cara? Tipo, a gente não pode culpabilizar, tipo, o Metacritic pela leitura burra que as pessoas têm. Se as pessoas seguem um número, o problema é delas. A culpa não é do Metacritic, a culpa é das pessoas. É aquele clássico, cara, isso eu esse exemplo nem eu fico achando que eu sou ultra maconheiro, mas é que filosofia tem uma palavra filosofia, né, cara? Queria. Pior seria se você fizesse história. Cara, aí não ia ser dúvida. Ia ser, ou ciências sociais, chama o bode aí. Chama. Cara, que hora você acorda, cara? 4h20? Hã? Porra, 4h20, 4h20. Ah! 20, ótimo. Mas, pô, por exemplo, esse negócio que ninguém adora ficar botando, né? A culpa na droga. Tipo, porra, cara, se o maluco usa a droga, pai, merda, a culpa não tá na porra do negócio que o cara usa, sabe? Necessariamente. Tá no maluco que é um retardado. A culpa não é da arma, né, cara? Exato. A arma não atira sozinha. Não tem ninguém. Um dedo. Pessoas matam pessoas com armas. É. É tipo, guns don't kill people, my cousin does, né? Caralho, essa é a cabeça mais vendida do Texas, cara. É muito bom isso. Mas é muito escroto isso, cara. Eu tava lembrando dessa história do... Não sei se vocês conhecem um cara em inglês chamado Cadicarus. Ele tem um canal no YouTube. Não, ele claro que não. Cadicarus. É, Cadicarus. Ele fez um review uns anos atrás de Resident Evil 6. E eu não tô de sacanagem, não. O cara deu, tipo, uma nota alta pro Resident Evil 6. Acho que era o melhor jogo do... Não era o melhor jogo do tempo, mas era bom. E quem não entendiu, a raiva em Resident Evil 6. Cara, eu e o Mapuche, a gente jogou essa porra pra caralho e a gente não consegue falar que é bom. É, eu não sei. Se procurar Cadicarus no Google, a primeira busca relacionada é, tipo, Cadicarus Sister. É óbvio que eu cliquei pra ver o que é. Mas o Cadicarus, depois de uns anos, ele fez o review de novo Resident Evil 6, depois de ter jogado Resident Evil 5 e 4. Eu acho que nem voltou pro jogo. Porra, a nota do cara claramente abaixou, porque o cara entendeu só a partir do 3, do 4 e do 5. Uhum. O cara tinha, tipo, saído do que era bom. Ele não foi ser Resident Evil, ele era... Não, exatamente. Ele não tem referencial, né? Exatamente, ele era beta na parada. Da nota também tem muito disso, assim, do quanto o cara conhece o gênero. Eu usei aquele exemplo do Musou no início, um pouco pra, obviamente, pra puxar, assim, botar um pouco de lenha na fogueira, porque é um jogo que é claramente isso. Ninguém fala pra caralho de Call of Duty, fala pra caralho do Mario que não se reinventa, do Zelda que não se reinventa, mas ninguém não fala dessas porras também, sabe? Porra, ou quer dizer, fala de RPG japonês e tal, que também é a mesma merda, mas, cara, Musou. Resume, nego fala merda, nego vai falar merda, nego não quer fazer, entendeu? Falar. Cara, essas coisas. Tem jogos que são a mesma merda há muito tempo mesmo. Mas isso é bom, sabe, pra algumas paradas. Não precisa realmente mudar. O cara que tá jogando Call of Duty todo ano, o cara não quer que mude Assassin's Creed todo ano. Você não vai querer reinventar a porra da roda. A parada é que o maluco que não conhece, não faz parte do nicho, aí o cara dá um review e fala uma merda. E, obviamente, isso espanta as pessoas, porque a galera tá partindo de um olhar que é de fora, que não conhece a mecânica, que não conhece aquilo que é bom. Não que eu esteja defendendo aqui, tipo, porra, que as coisas devem se manter da mesma forma. Mas que o review, na verdade, às vezes é muito tendencioso por esse lado. Ele peca por ignorância, peca por falta de imersão num certo gênero. Isso é realmente, eu acho... Agora o gosto do cara é que com certeza vai entrar no meio. E review imparcial não existe, né, cara? Review imparcial é pula de remédio. Não tem como, porque é um negócio subjetivo. Não tem como ser completamente imparcial. Se você for um crítico muito bom, você consegue ser o máximo de imparcial possível. Tipo, você consegue separar o parcial do parcial. Falar, tipo, eu não gostei disso aqui porque eu achei chato, mas se você for um fã de JRPG, você vai gostar, etc. E é dessas coisas, cara. Não tem como tu agradar gregos e troianos, né? Você vai acabar virando o Rubens Evangelho no fim do dia. Cara, assim, ó. É por isso, assim, te dar um exemplo. Eu não sei se é o mais correto, mas o que eu faço é falar um pouco sobre o jogo, falar sobre as mecânicas, que a gente falou, né? Jogabilidade, gráfico, isso aqui, que são os pontos fortes e fracos, cara, e deixar a opinião do cara, pô. Depois de ter visto só se vale a pena jogar ou não, fica com você, sabe? Sim. Quando eu fazia review, eu já começava pegando o jogo que eu gostava, sacou? Que era logo pra explicar de uma vez. É, os meus conceitos não, mas os meus padrões são esses aqui, né? É, é. Uma boa parada, assim. Se você vai virar um reviewzeiro, comece pelas coisas que você gosta pra caralho, assim. É, pois é, eu tenho essa ideia também. Eu acho que vamos botar o plano de jogo, sabe? Eu vou analisar sobre esses aspectos aqui. Se você não gostou, pensou que tem outros, aí é problema teu, sabe? Mas essa é a minha perspectiva. Isso é como eu acho que deve ser feito, sabe? E outra realidade, né, Mamus? Como tudo da vida, um cara que é, vamos botar assim, um cara que manja de, sei lá, de falar de futebol, o cara não pode falar de Fórmula 1. Se você não manja de Resident Evil, você não pode fazer review de Resident Evil, cara. Você pode até tentar falar alguma coisa, mas quando falar review, é algo assim um pouco tem mais um peso, entendeu? Você pode jogar, assim, ó, dar minhas impressões sobre o jogo e tal. Cara, você vai pedir pra mim pra dar fazer um review de jogo de corrida? Eu vou falar, caralho, tá muita merda aí, cara, não tá entendendo. E se pedir pro Nini fazer, por exemplo, ele vai falar várias paradas, ele se amarra, entendeu? É. Exato. Também entra muito no lance do conhecimento da parada. Por isso que o gosto, nesse caso, é importante, que pelo menos você vai poder apresentar um caso que preste. E como é que você dá uma nota pro gosto, entendeu? Como é que você vira e fala, cara, qual seria a nota, aquela coisa que o Lápis falou no começo, qual seria a nota que o Nini daria pra um jogo de corrida e qual seria a nota que eu daria? De repente, e não quer dizer que o Nini daria uma nota alta e eu daria uma nota baixa. Pode ser aquilo que o senhor Eternidade estava falando. Eu joguei o Mamute também. Eu nunca joguei um Need for Speed. Eu peguei agora e joguei um jogo que ninguém gosta de Speed, mas como eu não tô acostumado com isso, eu achei maneiro. Aí, tipo, se você tivesse pego, sei lá, o Hot Pursuit. pode ser esse esquema, assim, o fato do Nini ter dado uma nota baixa ou alta não quer dizer nada. É. Pode querer dizer o seguinte, ah, Nini deu uma nota baixa pra esse jogo de corrida, ele entende mais jogo de corrida, não vou jogar esse jogo, porque, enfim. Não, mas o Nini deu uma nota alta. Peraí. Já pode significar que esse é um jogo de corrida maneiro, que, tipo, prende a atenção de qualquer um, e, tipo, como esse maluco é aficionado por jogo de corrida, esse não chamou tanta atenção, mas aí quer dizer que é um jogo ruim, sacou? É, o que ele é? Se o Nini deu nota baixa, é porque o Nini não gostou. Não significa que você não vai gostar. Não, exatamente. E vamos supor, de repente o Cruz já tava jogando tipo, um jogo de corrida pra caralho. Aí pegou um jogo. Como é que é? Eu não entendi. Vamos supor que o tava jogando pra caralho? Tava jogando caralho. Opa, caralho? Jogando caralho. Vamos supor que o Cruz estivesse jogando jogo de corrida pra caralho numa certa época. Sagatiba. E fazendo um review. Sagatiba? Fez um Romero Brito? Qual que é? Romero meu Brito? Pai. Opa! O meu pai? Mas vamos supor, o cara tá jogando. Ele vai fazer um review no jogo e tá jogando esse mesmo estilo já tem um tempão. O cara vai chegar saturado no review dele. Vai enxergar coisas ali que cansam ele. Sim. Mas o cara de repente tá vendo outras coisas, tá num momento mais eclético da vida de review dele, assim, tá vendo outros jogos. Claramente o cara vai tentar pra outros detalhes. Então, isso realmente... Como é que é? Vendo o mesmo exemplo disso daí, do Nini, do jogo de corrida, por exemplo, a gente aqui gosta de jogar o quê? Burnout, porra, de Fast Speed, essas paradas. Pega um cara tipo Nini, o cara joga o quê? Project Cars, meu irmão. Aí tu vai jogar Project Cars, tu não consegue fazer uma curva direito naquela porra. Tu vai bater, tu vai jogar multiplayer, tu vai ficar em último, porque os caras lá estão jogando com cockpit, volante profissional, os caras regularam o carro, a suspensão, a pressão do pneu, botou o combustível, bater a quantidade de voltas de um circuito tem, e você não, só botou enter, start, race e foda-se. Então, é o jeito certo. Cara, então, e o pior é que o pai não tava falando, ele falou, caralho, que boring isso, cara, eu só quero correr, Exatamente. Mas tem gente que vai correr, aí o filho da puta fica meia hora trocando time, não, esse cara que vai jogar na lateral. Quando eu jogava jogo de futebol, de videogame, dava uma raiva quando o maluco no meio do jogo apertava start e mudava o boneco lá, porque o boneco tava com setinha pra baixo, vou fazer uma... Não, vou bater uma falta. Aí trocava o personagem, falei, vai tomar no cu, moleque. PC Guzmão? Porra. PC Guzmão. PC Guzmão. Eu gosto de jogos e de fraternidade. Foda-se você também. Foda-se tudo. Foda-se. O que você acha? O que eu acho do quê, seu viado? O que você acha? Você falou alguma coisa, eu falei, não, vamos terminar o programa agora. Ah, tá. Ah, porra, legal. Tudo que você fez foi falar, chegamos ao fim do podcast. Isso, é edição, então, cara. Se você fosse editar essa porra, você ia me agradecer. Tá bom. Obrigado, Edmilo. Nada. Como eu ia dizendo, antes de ser interrompido pelo final do podcast. Cara, eu como não faz muito tempo que eu não compro jogo pra videogame, porque eu tenho uma caralhada de jogos PS3 aqui que eu ainda não joguei, que eu tenho que jogar. Todos têm Metascore 32, mas não importa. Como é que eu... Guerras do Agreste. Mas, como eu dizendo... Deixa eu colocar uma nota do Agreste War. Vê lá. Atualmente, eu só compro jogo no Steam. E o Steam, ele não aparece a nota de porra nenhuma. Quer dizer, mentira, aparece... Metacritic lá, inclusive. Aparece a nota do Metacritic, mas não, eu não olho a nota do Metacritic. Agreste War 2, 56. 45 Generations of War pra PC. Que vacilo. Delícia. Delícia, mas enfim, o que que eu faço? Até tem no Steam a nota do Metacritic, mas eu não olho. Primeiro eu olho, claro, a manchete do jogo, né? A capa, o caralho. Headliner. Eu dou uma olhada nas fotos. Então aquele jogo do Batman lá, o Arkham City, você olhar a capa e falar: meu Deus, 10 de 10, best game ever. Eu olho a capa e clico, aí eu dou uma olhada no vídeo, eu dou uma olhada nas fotos, eu vejo, porra, atualmente eu me importo bastante com o estilo, não com a qualidade gráfica per se, de ter tipo, caralho, como é bem definido e o caralho, não, é só eu olho pra ver se tem um estilo gráfico interessante. Master Race. Eu olho pra ver se tem um estilo gráfico interessante, se é desenhadinho, se é, porra, bonito. Geralmente se o jogo é 3D eu não dou um fuck. Pô, mas... isso é muito coisa de quem faz design, hein, cara. Eu sei, eu sou viado, o que eu posso fazer? Mas ele não pode correr disso aí. Eu não posso correr disso aí. Aí eu olho, beleza. Aí depois eu olho o seguinte, tem uma. Ele geralmente ele diz quantas reviews de usuário tem. E uma média da nota, não em número, mas é tipo assim, se a maioria é positiva, se é muito positivo, se é tipo violentamente positivo, se é neutro. Positivo é bom, se, cara. Positivo geralmente é bom. Aí eu olho, pô, cara, a parada tá positiva. Tá, a galera tá gostando. Só porque tipo, por experiência própria. Geralmente quando o jogo tá com um vermelhinho ali dizendo que as reviews estão negativas, geralmente o jogo é uma merda. Mas enfim, aí eu vou, o que que eu faço? Aí eu vou dar uma olhada nas reviews dos caras, eu vejo que nego que jogou tá falando da parada. Aí você vai no segundo nível, você vai no segundo nível da coisa. Sim. Você viu o preço na vitrine e entrou numa loja pra comprar roupa. Aí, caralho, eu vejo que exatamente. Aí eu vejo o cara, porra, a galera tá falando bem pra caralho. Aí às vezes eu olho o cara descreve uma experiência do cara e eu falo, porra, essa experiência foi do caralho, gostei de ter essa experiência, sacou? Aí eu já começo a pensar, tipo, aí eu vejo o preço. E esse caralho, tá que nem uma mulher falando, porra, do Castro. Caralho, dando uma volta do caralho. Graça, porra. Mulher não olha review de porra nenhuma. Mulher olha tutorial de make no YouTube e foda-se. Exatamente. Mas enfim, se dá pra comprar. E também mulher não olha preço porra nenhuma. Se der mais, se paga com o cartão do marido. Aí, faz tudo. Caralho, para. Apaga tudo isso. Não, apaga não, deixa passar. Isso é censura. Bota uma merda, cara. Clube dos caras. Aí, basicamente, se o preço tá acessível, eu compro. Esse negócio de tutorial de make, então, gente, foi piada, foi brincadeira, entendeu? Mentira, não foi. Você sabe que não foi. Aí todo mundo aqui é. Sabe que é verdade. Pô. Falando nisso, eu descobri a resposta, mostra lá. Eu sou um transexual, eu sou uma mulher. Pega! É verdade. Sabe que é verdade, isso não é caô? Eu só te boto uma fotinha com a mulher uma semana no Facebook, moleque. Poder cortar, que só vai ficar sem referência. É, essa vai ser cortada. Ai, caralho. Cara, a dica que eu dou enquanto ser humano bastante soquista é: você vai ver a opinião dos outros? Olha a Metacritic mesmo, olha esse tipo de parada, mas não chega enviesado nisso. Eu como tenho jogado muito jogo no lançamento, senão eu acabo não jogando nunca mesmo. Por exemplo, quando chegou Bloodborne, chegou no dia do lançamento aqui em casa. Não tinha Metacritic, não tinha essas opiniões assim de site que recebeu antes, né? E mesmo assim eles não tinham como falar muita coisa porque estavam descobrindo o jogo ainda, né? Então, é longo, né? Tem muito segredo, não pode falar muita coisa. Eu descobri agora, durante a gravação, que o Metascore do Bloodborne é 92, que pô, é excelente, né? Uhum. Mas assim, vá ver a sua experiência. Se é uma coisa que você quer jogar, tipo, joga, cara. Tipo, exato. Faz que nem eu. Cara, de vez em quando. Que nem eu fiz com Lightning Returns, cara. Eu virei e falei, cara, tá todo mundo falando. Não. Foda-se. Essa merda. É assim. Aí pergunta pra você. Calma, você gostou desse jogo? Não, pergunta pra Mamute quanto tempo de jogo eu joguei. Cara, eu passei uma tarde na casa do Ninja Inimigo e eu joguei, tipo, infinitamente mais que o Ninja Inimigo tinha jogado. Eu joguei 10 minutos de jogo, eu não consigo jogar mais que 10 minutos de jogo. Caralho. Se jogar mais que 10 minutos daquele jogo, você é um herói. O Mamute jogou uma tarde inteira. Foda, muito obrigado. Parabéns pela tenacidade. A parada é o seguinte, cara. Se você vai. Mas ele é aquele cliente que platinou o 13, né? O 13. Ai. É. Ai. Nada. Ai. Vai ser outro programa. Ele é clinicamente insano, então. Ai. Ai. Ai, gente. Ai. Assim você mata o papai, não faz isso não. Então quer dizer que agora eu conheço mais pessoas que fizeram isso. Assim, se você quer jogar o jogo, joga, cara. Então assim, não seguia muito pela opinião dos outros seres humanos, não, porque. Porque foda-se, você é você, cara, todo mundo é todo mundo. Seguir um pouco, tipo, tenta ver. Tipo, as pessoas geralmente, principalmente em reviews do Steam, as pessoas descrevem algumas experiências que elas tiveram no jogo. A galera do Steam é mais madura. A experiência que ela teve, tipo, ver a experiência que ela teve e ver se a galera do Steam é mais legal, assim. A galera do Steam é uma parada, é um outro. Qual foi o jogo que você fez? Tem alguns jogos que a O quê? Qual foi o jogo do Steam que teve um cara que fez um review e comparou essa porra com câncer de pulmão? Eu queria lembrar disso agora. Dos ratinhos brasileiros? Foi você, Daigo. Foda-se. Claro que não, eu não escrevo no Steam. Tu que fala essas porra aí? Tipo, então você, ouvinte, quer exercitar tudo isso que a gente falou, mande a sua review do Baixo Frente Soco pra... Eu gosto de jogos, então Baixo Frente Soco. Não. Manda lá no iTunes, porra. Lá tem. Bota 5 estrelinhas pra gente. Pra gente ter um metascore alto no iTunes. E vai lá e dá uma descrição lá pra gente. Inclusive, um anúncio agora oficial que eu posso fazer. Que depois de 2 meses o iTunes atualizou com as mudanças que eu fiz. Agora no feed tem tudo! E para de mexer a porra do saco, cara. Vai todo mundo se fuder. Eu só gostaria de dizer uma coisa. Se fizer o um review, empapa minha tarefa que senão não vou ver o episódio, não. Eu só falar uma coisa pra terminar. Pode falar? Pode. Cara, assim, independente de tudo, cara, você como consumidor e tal, tenta um pouco fazer isso que o outro falou, né, cara? Ter opinião própria e testar as coisas por si mesmo, sabe? Ninguém sabe melhor do que você o que você gosta. E segundo ponto é, cara, sistema de nota e review realmente é um câncer, porque cada vez mais novos padrões são criados. Pra pouco, cara, o jogo vai ter personagem, vai ter que ser sexo, vai ser tudo, porra, tudo genérico, sabe? Vai dar bunda, vai dar buceta. Porra, aí é ótimo, eu gosto disso. Vai ter eu gosto disso. É muito adulto. A cor do personagem vai ser cinza, pode ter cor. Cara, tá cada vez mais inflando de features e limites pra desenvolvedor, pra poder criar seus jogos. Limitando também um pouco da criatividade que o cara pode criar. Veja a polêmica aí do Assassin's Creed também, né? Que os caras, quantos desenvolvedores falaram merda? Ah, não vai ter personagem feminino, porque, né, vai ter que modelar. Então tem um monte de porcaria, cara, que a indústria tá criando várias barreiras, conceitos, só tá fudendo a gente. Então dá um foda-se pra essa porra, joga o que você quer. Se for bom, for bom. Se for ruim, for ruim. Parte pra outra. Isso aí, foda-se. Guarapari do seu coração. Guarapari, putz, minha arte. Isso. Romero Brito. Todo mundo malhando na body foda-se. Body foda-se. Meu braço? Vai doer muito meu braço, véi. Meu braço tá branco, o meu braço. Catrina! O meu braço tá branco, é muito sensacional, brother. Romero Brito? Romero Brito? Meu Juliana. Não, velho. Jardim, meu pai. Ah, enviem seus e-mails pra eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Nós temos um grupo no Facebook, uma fanpage no Facebook, um Twitter, um Twitch, um YouTube e um Patreon secretão que hoje arrecada magníficos $86.69. Que refrigerante isso aí, hein, maluco? Porra, vai comprar Coca-Cola pra caralho aqui pra casa. É muito, moleque. É muito vulcano, é muito skinny. Amigo. E é isso aí, galera. Abraço e até. Foda-se. Até a próxima meta. Foda-se. Não tem meta. Foda-se. A gente já atingiu a meta do Baixo Frente Soco, hein? Que era voltar a ser semanal. Agora tu nós dobrar a meta, hein? Seu cu. Romero Brito. Samu, seu cu. Seu cu.